Spring is past, winter's coming on, summer's dead, winter's coming on. Look in the mirror and all I see is time. Stare at the remnant of life that once was mine. The point of going on? What is the point of going on and on and on and on? What is the point of going on? What is the point of going on? And on and on and on. Sejam bem-vindos à Floresta Encantada. Todas as semanas os druidas e os seus amuletos mágicos reúnem-se na orla da floresta para dar início à evocação de inúmeros sons do rock psicadélico e rock progressivo. E esta semana vamos essencialmente ouvir bandas do rock progressivo, como esta que acabamos de escutar, os Atomic Rooster, mais próximos até de um hard rock com mais distorções, mas não deixam por isso também de reter algumas texturas do que foi o psicadelismo e o rock progressivo de início dos anos 70. Os Atomic Rooster, mesmo em início de carreira, que na verdade são elementos dos Crazy World of Arthur Brown, a banda que estava em digressão pelos Estados Unidos da América no verão de 1969, chegou a um fim e o teclista Vincent Crane juntou-se ao baterista Carl Palmer, mais tarde elemento dos Emerson, Lake & Palmer, e também com o teclista Nick Graham, criaram os Atomic Rooster. E a primeira formação dos Atomic Rooster lançou um primeiro disco em fevereiro de 1970, simplesmente Atomic Rooster, com três O's, Atomic Rooster, isto após uma série de concertos no Reino Unido. Quando chegou a altura de continuarem como Atomic Rooster e fazer mais o álbum, aí Carl Palmer já saiu do projeto para integrar os Emerson, Lake & Palmer. Mas desse primeiro disco de 1970 estivemos com o tema Winter, uma música calma, suave, talvez o momento mais folk deste disco dos Atomic Rooster, que em toda a sua lista de canções aproxima-se mais de um som de blues, mais rock, mais pesado. Seguimos em frente agora com os Hawkwind, uma das primeiras bandas a fazer aquilo a que se veio a definir como space rock, a par, por exemplo, na época, isto em meados dos anos 60, juntamente com os Pink Floyd e outros grupos do género, que abraçaram um som muito influenciado por obras de ficção científica, e daí também esta aproximação a um som sci-fi com uma série de sintetizadores. Os Hawkwind, que na sua formação, aliás, trocaram várias vezes de formação de músicos, tiveram, por exemplo, Lemmy dos Motorhead, ele que tem a sua primeira participação no registro Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Ti, Do, de 1972, e é aí precisamente que vamos para escutar a música, a próxima música da Floresta Encantada. Chama-se Space is Deep, pertence então ao segundo disco de Hawkwind, lançado em 1972.

so much of a bore. But in my own funny ways I find I learn much more. I realize what you think from your eyes, but in your own funny ways I find I learn much more. To be so close from the start, but for all that I care, we could be miles apart. I understood that you never would understand the way of life I never could. Floresta Encantada, com duas das mais essenciais bandas britânicas dos anos 70, uma mais próxima daquilo a que se vai definir como Space Rock, os Hawkwind, com o tema Space is Deep, para o disco Do Re Mi Fa Sol La Ti Do, de 1972, o primeiro a contar com Lemmy, ele que depois viria a fazer parte, então, claro, dos Motorhead. E, entretanto, estivemos com os Gentle Giant, uma banda formada em 1970, em Londres, uma banda que fazia a fusão do rock, do jazz, da soul, também música clássica. A banda ficou reconhecida no período do rock progressivo britânico de meados dos anos 70, uma banda de enorme culto, e estivemos no álbum de estreia, precisamente em 1970, álbum homónimo Gentle Giant. Escutámos a faixa Funny Ways e seguimos para a banda que, de certa forma, é a mãe e o pai destas bandas todas britânicas, os King Crimson, eles que se formaram em 1968 em Londres, sob liderança da guitarra de Robert Fripp, guitarra e também Mellotron, esse verdadeiro gênio da guitarra e mago também dos sintetizadores. Robert Fripp e os King Crimson, com uma longa história que ainda perdura até hoje, e ao colocarem alguns elementos mais próximos do jazz e da música clássica, abriram espaço para o rock progressivo britânico, e as outras bandas vieram todas, de certa forma, atrás de King Crimson. Depois da estreia em 1969, com esse mítico disco que é In the Court of the Crimson King, seguiram-se dois discos logo em 1970, primeiro In the Wake of Poseidon e depois o álbum Lizard, dois álbuns com várias entradas e saídas de músicos, mas hoje em retrospectiva olhamos para estes trabalhos como trabalhos cruciais e influentes no percurso de King Crimson. Por isso mesmo vamos ouvir duas músicas e cada uma destes dois discos. Primeiro para o álbum de 1970, o primeiro disco desse ano, In the Wake of Poseidon, vamos escutar Pictures of a City, e depois para o álbum Lizard, já no final de 1970, vamos ouvir a faixa Indoor Games. São dois temas para a banda de Robert Fripp, os King Crimson, agora na Floresta Encantada. Thank you. rugs unused, your kitchen staff, dust in plastic garlic plants, they snicker in the draft. When you ride through the parlor wearing nothing but your armor, playing indoor games. Once two puppet shows amuse your sycophantic friends, who cheer your rancid recipes and fear they might offend. Whilst you love on your sofa, sporting pulses and a toga, playing indoor games. Thank you. Primeiro na Floresta Encantada, duas músicas por parte de King Crimson. Primeiro Pictures of a City e também Indoor Games. Duas músicas de 1970, mas de dois discos diferentes. Primeiro do álbum In the Wake of Poseidon e depois o terceiro álbum de King Crimson, Lizard. Entretanto, estivemos com o sueco Bo Hansson, um músico sueco que chegou a tocar, por exemplo, com Jimi Hendrix. Jimi Hendrix é, aliás, o produtor da primeira gravação de sempre deste músico sueco, a faixa Tax Free, ele que depois se estreou no ano de 1972 com um álbum inspirado pelo livro O Senhor dos Anéis de Tolkien, o álbum de 1972 com o título Music Inspired by Lord of the Rings, saiu pela Charisma, por exemplo, a mesma editora de Genesis, e estivemos com a faixa The Horns of Rohan and the Battle of Pelennor Fields, e quem conhece bem o Senhor dos Anéis reconhece, obviamente, estes nomes, Rohan ou Pelennor Fields, os palcos de duas das maiores batalhas na história do Senhor dos Anéis de Tolkien. Entretanto, estamos quase a chegar ao fim da Floresta Encantada. Passaram por aqui naves espaciais, também muitos guerreiros medievais ou guerreiros de histórias fantásticas, no meu caso do Senhor dos Anéis. Tudo universos que povoaram muito o rock progressivo dos anos 70, isto na sequência de todo o psicadelismo de finais dos anos 60. E para o final vão ficar os Gong. Já por aqui passaram inúmeras vezes os Gong, a banda de David Allen, ele que fez parte, por exemplo, dos Soft Machine. E dos Gong vamos ouvir uma música de um disco que há bem pouco tempo passou pela Floresta Encantada, mas ficamos com muita vontade de voltar a esse trabalho, o registro You, que de certa forma termina aqui uma trilogia de discos, e o de 1974, onde David Allen coloca muitos sintetizadores. Aliás, logo pela capa percebemos que estamos perante um disco muito inspirado pela ficção científica. Nesse trabalho, entre as inúmeras canções desse disco, está esta, Isle of Everywhere. São os Gong, de David Allen, em 1974, no álbum You, a fechar a Floresta Encantada desta semana. Thank you.